Game Track Podcast. Mais uma edição do Game Track, o episódio número 68, e novamente mais um Game Track Pocket, dessa vez o playlist versus número 3, e vamos aos participantes desse programa. Eu sou o Zabuzeta, e o melhor atributo com certeza é a velocidade. Nossa. Eu sou o Fedakin e eu acho que o Zabuzeta tá falando merda o tempo todo. Sacanagem. Eu sou a Luísa e tô com o nariz gelado. Bem-vindo a Curitiba. Quase um cachorro. É. Faltou tá molhado. Não, isso ainda não. Fala galera, aqui é o Snake e hoje é a noite que dois entram e um sai. Oi. Como diria a Tina Turner. É. Entendedores entenderão. Caralho. Novamente estamos colocando o pessoal da equipe aqui para disputar nosso programa lindão, onde eles escolherão três músicas separadas, três blocos, e cada um desses blocos eles terão que explicar porque a música deles se encaixa em um tema bizarro, né? Pode explicar com o estilo da música, pelo jogo em si, sendo história, contexto, personagem, ou qualquer outra coisa relacionada à escolha deles, né? Exatamente, e o mais importante tem que nos convencer e convencer você, ouvinte. Sim, olha só. Depois do programa editado e já postado, vai ter um link aí para você votar, então o seu voto é muito importante para decidir quem vai ficar. Então, Snake, sem delongas, vamos ao nosso primeiro disputa, antes da gente falar o tema. Peraí, uma pergunta. Ah. Como assim, vocês vão chutar alguém da equipe? Ele não vai chutar da equipe, vai chutar da disputa do Game Track, que é como se fosse um campeonato onde o pessoal da equipe participa. Tá no final, o nosso vai participantes, vai ser divertido. Ah, oi, eu roubei essa ideia, minha filha falou que é muito boa, falou que era do Roberto Justo, então... mas... Todo podcast tenta imitar o Silvio Santos, mas enfim, vamos lá. É que é a única coisa que eu sei fazer. Sacanagem. Ah, a primeira disputa aqui, eu vou já encaminhar o Fedaika pra falar a primeira música dele, mas nada além disso, só depois do tema que ele vai explicar mais detalhes. Fedaika, sua primeira música para a primeira disputa de hoje, qual é? Minha primeira música é um dos maiores clichês da minha vida, porque é o Heruli Field Theme, do The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Olha só que maneiro. E contrastando com isso, ou sei lá se a palavra está certa, contrastando. Isso, literalmente. A dislexia tá foda. E a Luísa escolheu qual música pra essa primeira disputa? A Kiss to Build a Dream On, do Louis Armstrong, toca na abertura do Fallout 2. Muito bem. Snake, esteja preparado, que você vai falar o primeiro tema bizarro pra eles explicarem por que a música funciona. Então, rufem os tambores para o primeiro tema. Músicas para se tocar no circo. Pedaço. Para se tocar no circo, meu filho. Para tocar música para o circo. Tocar no circo do picadeiro com o mágico, com o... Não explique, não explique. Deixa eles explicarem. Pedaika, você tem um minuto valendo. Eu acho que minha música encaixa melhor no circo por ela ser um tema mais feliz, mais... Sabe, é campo, é aquela coisa que você tá de boa com a vida, você tá olhando pro nada, você não tá pensando em nada. Enfim, o circo é simplesmente pra você abstrair, pão e circo. Então você quer dizer que as pessoas vão no circo vão com nada na cabeça? Mas... Você vai com alguma coisa na cabeça pro circo, meu filho? Sacanagem. Mais alguma coisa pra salientar a respeito dessa música aí? E não é pra se tocar. Tudo bem. Bom, então o Fedaika já deu seus pareceres. E vamos, Luísa, você tem agora também mais um minuto pra explicar. Valendo! Valendo! Bom, eu acho que a minha música se encaixa melhor pra tocar num circo, porque às vezes o palhaço quer fazer um número assim, que seja engraçado, depois ele começa com uma musiquinha mais tranquila, alguma coisa com a voz mais grave, assim, do Louis Armstrong, né, que é um excelente cantor. E aí ele faz aquela introduçãozinha bem suave, bem tranquila, pra uma coisa mais engraçada depois. Muito bem. O pessoal hoje não quis falar tanto, né, Snake? É, tá bem sucinto, mas... É que eu tô guardando as outras cartas. Ah, tá, toma essa. A primeira é pra reconhecer. O primeiro round é sempre assim, né? Pra reconhecer inimigo e tal. No segundo já que ele embate, tá ligado? É, boa. É isso aí. antes da gente pedir pra eles tocarem as músicas de fato, vamos para a nossa novidade aqui no Playlist Versus, que é o que, Snake? A pergunta espontânea! Qual lá é pergunta espontânea pra essa galera responder aí rapidão? Fedaika. Eu. Circo Park, de diversão. Park. Luísa? É por quê? Park. Peraí. Ah, você não falou que tinha por quê, pô. Não, mas vai, vamos. É porque eu tenho medo de palhaço, rapaz. Quando você convive muito tempo com o Madruga, você começa a ter medo de palhaço. Sacanagem. Cara, mas o Madruga não é aquele. Não é nem o crush, qualquer nome daquele palhaço assassino, Stanley. Ah, não. Nossa. Sei, deixa eu aproveitar. Eu sei que não vai sair a tempo, mas um beijo, feliz aniversário, dia 25, né? Madrugas. Beijo pro Madruga. Agora, Luísa. Bom, eu prefiro parque de diversões porque eu tive algumas experiências traumáticas com um circo quando era criança. Então, eu passo longe de circo hoje em dia. Coisas tensas. É, assim, ó, na verdade, eu e meus irmãos, a gente era muito pequeno e o circo tinha muito animal e a gente ficou meio traumatizado com a maneira como eles eram tratados, já desde pequeno, com aquela consciência ecológica, né? Aí meu pai e minha mãe nunca mais levaram a gente no circo. Chegamos em casa os quatro chorando. É vocação, né? Pois é. E vocês aí que preferem o quê? Circo ou parque de diversão? Cara, os dois. Não. Uma escolha, vamos ver aí. Uma escolha, cara. É que eu... Enfim. É o... Puta, cara, eu acho que eu vou ser do contra. Você prefere puta? Tá bom. Não, pelo amor de Deus, cara. Tô noivo, não fala isso. Deixa a dona Camila, a dona Snake. Ai, Jesus, morte, te amo. Então eu prefiro o parque de diversão, pô. Ah, parque de diversão também. Cara, mas adrenalina. Adrenalina. Não era pra ser do contra, mané? Não, eu ia, cara, mas não, deixa. Sabe que está no casório, né? Sabe como que é. Antes que ele se contradiga mais ainda, né? É. Então, Vidaika, vamos tocar a sua primeira música, então? Vamos tocar. Herulet Fire Theme. Vamos lá, pau na caixa. Qual que é a sua música? Então solta aí a Kiss to Build a Dream On. Vamos lá, pau na caixa. Give me a kiss to build a dream on. In my imagination, will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Senhores, para o segundo tema. Para o segundo tema o quê? Sumiu aí? Não, tô aqui. Ah, tá. Só pra dar o tempo do... Só pra dar aquela pausa dramática, né? Pausa dramática, não, eu tô tentando achar aqui o segundo tema. Não, não, segundo para o segundo tema, vamos primeiro verificar quais são as músicas e começando dessa vez com a Luísa. Exatamente. Luísa, qual que é a sua música para a segunda disputa? Agora sim, a Speed Chaser, da trilha sonora do Top Gear. E ela, ela é a versão do jogo mesmo ou a versão de uma banda? É a versão da, do Mega Driver. Da banda. O pessoal fez um arranjo legal com guitarra. Eu gosto da versão 16 bits, mas essa aí ficou muito boa também. Muito bem. E Fedaika? Eu não sei. Ah, eu vou tacar o meu Coringa, que é a Terminal March do Bastion. Pô, você puxou meu saco agora, hein, cara, porque essa música é foda. Mas enfim. Pô, mas sabe, a gente esqueceu de votar, Zé. Não, a gente vai votar depois, calma. Ah, votar depois, né? Sim, então tá sim, bom. A gente vai votar depois. Dessa vez a gente vai deixar tudo no final. No final? Tá certo. Bom, e vamos aqui para a disputa. E qual seria o tema da segunda disputa, Snake? Músicas para se praticar caligrafia. Putz. Luísa, você tem um minuto pra explicar por que sua música se encaixa ao tema praticar caligrafia. Valendo! Bom, já a música já começa com uma batida mais tranquila, depois que ela começa a ser mais animada, né? E se pra jogar Top Gear, pra você correr, ela já é gostosa, imagine pra fazer caligrafia, né? Você vai lá, que eu tô bem tranquilinho, passando a caneta no caderno, fazendo aquela letrinha bonitinha, e ouvindo Top Gear, por dentro você tá ali pulando de alegria, mas por fora você tá ali bem sossegado, escrevendo. Claro, se você for uma pessoa equilibrada, né? Se você for tipo eu, você não vai conseguir fazer caligrafia ouvindo essa música. Senhor Fedaikin, explique-se. Você tem um minuto. Valendo agora? Valendo agora, manda bala. Então, beleza. Eu acho que a minha música é uma boa pra se praticar caligrafia, porque é uma música que te passa desafio. Você sente que ela tá o tempo todo te desafiando a fazer mais, a puxar mais de você. E a batida, assim, é uma batida bem exótica, se você parar pra pensar. Então, mexe bastante com o seu interior, com o seu coração, já que você acredita no coração das cartas. Enfim. Alguém é muito guio aí. Enfim, cara, é assim, eu me sinto desafiado sempre que eu escuto essa música a fazer muito mais. Então eu acho que, pra mim, que tem uma letra horrorível, é um desafio fazer caligrafia. Muito bem. E agora vamos fazer uma pausa, porque está na hora de mais uma... Perguntinha espontânea. perguntinha espontânea. E qual é essa pergunta instantânea aí? Ou espontânea, no caso. Vocês já tiveram aula de caligrafia e quais são suas experiências com isso? Quem responde primeiro? Para o ímpar. Ímpar. É par. Fala o número ao mesmo tempo. Já tive aula de caligrafia. Já sofri muito com caligrafia quando era criança. Eu tive uma professora na quinta série que me fez fazer dois cadernos de caligrafia e... Não, não adiantou. Não, na quinta hoje... série, né? Não é nem no primário, né? Mas né? Na quinta série. Assim, tipo... Não, a minha caligrafia era medonha naquela época. Meu Deus do céu. A pergunta é, ela se mantém medonha ou não? Olha, as pessoas dizem que ela é bonita, mas eu continuo achando que ela é medonha. Mas como hoje em dia eu quase não escrevo, eu só escrevo número, né? Então a caligrafia ficou um lixo mesmo. Ou escreve número, escreve aquelas três palavras, limite. É, limite, quando o X tende a mais infinito. Não preciso mais escrever muitas palavras. No máximo, seno, cosseno. É. E Fedaica? Cara, eu fui uma criança sofrida, porque todas as etapas da minha educação eu tive que fazer caligrafia. Não adiantou de lufas. Se você quiser, até depois eu te mostro um pouquinho da minha letra. Você vai tirar uma foto da sua letra? Vamos tirar, todo mundo tira uma foto da sua letra e deixa no post, só pra Jesus gente divulgar, amado. Beleza? Todo mundo tem esse desafio. Certeza? Tem certeza absoluta, vamos lá, a gente vai tirar. Cada um pega o seu celular, tira a foto do rabisco, do caderno, pra gente colocar no post, beleza? Ok. Vamos deixar e vamos deixar sem nomenclatura pra galera tentar adivinhar. Eita, ferrado. Acho que eu só vou deixar o meu, cara, porque eu vou fazer questão de pegar a caligrafia da minha irmã, que tem 7 anos, e vou escrever do lado, cara. É. Vai ser meio difícil identificar qual que é qual. Tanto que uma vez já perguntaram pra mim, né? Pô, você tá estudando pra ser médico? Eu não, por quê? A letra você já tem, né? Já dá pra resumir como que foi a minha vida caligrafia. Mas, resumindo, o Fedak sempre teve experiências ruins, né, com caligrafia. Sim, sempre experiências traumáticas. Eu passo quando eu tenho que ir na papelaria, quando eu passo perto de caderno de caligrafia, dá aquele frio na espinha, saca? Sacanagem. Mas, ó, eu tava reparando, cara, porque eu também tive aula de caligrafia, acho que na terceira, quarta série, e ele sempre me obriga você a fazer aquela letra corrida, né, aquele escrita corrida. Mas hoje, cara, eu não uso letra corrida. Hoje em dia, cara, minha letra não consigo fazer corrida. Fica horrível. Minha letra é normal, mas zoada, é muito zoada. Você nem que já viu, né? É, comigo já é o contrário. Eu tenho que fazer corrida, porque se eu for fazer letra de forma, fica tipo que nem criança, porque eu não consigo fazer maiúscula e minúscula, tá ligado? Fica tudo na mesma caixa. Cara, é como se tivesse tudo caixa alta. Eu sou exagerado demais pra escrever, vocês vão reparar aí nas fotos, mas enfim. Então, Luísa, vamos tocar sua segunda música aí, qual seria ela mesmo? Speed Chaser da trilha sonora do Top Gear. Tocada pela banda Mega Driver, então vamos lá? We'll be right back. Fade and King tocaram a música do Bastião. Isso, a música do Bastião, Terminal Macho. Terminal Macho, sacanagem. Termino Macho, né? A disputa com mais uma musiquinha dessa vez, voltando o troféu de ouro na mão do Fedaik aí, pra escolher a última música para a disputa. Então, Zabuza, quebrando o protocolo, qual que é o tema? Não, vamos colocar o tema antes? Será? Não, melhor eles... Será? Vamos lá. Será? Fedaik, fala sua música antes de falar o tema. Vou falar uma música de um jogo que eu tenho jogado ultimamente, que é The Only Thing I Know For Real, do Metal Gear Rising Revengeance. Olha só, você puxou o saco do Snake agora, hein? Nada. Puxei o meu saco. Tá no chão. Pergunta, sim ou não? Tá gostando? Tá bom, tá friozinho. Tá friozinho, aí tá beleza. Luísa, e qual a música para a última disputa? É o meu Coringa, né? É pra uma boa briga. É o tema do Mortal Kombat. É qual deles? O clássico. Mortal Kombat! E Snake, prepare seus tambores aí pra explicar qual que é o último tema. Ah, faz você agora. Então vamos lá. Meus tambores são os piores. Eita, telefone. Alô? Alô? Agora então é o nosso último tema é... Música para se cair na chuva. Olha só. Pra cair na chuva. Peraí, agora eu tenho que... Não vou falar, deixa não, vocês que deixa... se virem. Deixa ele se virar. Cala a boca. Então, Fedaik, você tem um minuto. Valendo agora! É meio contraditório, porque a música, essa música toca no momento de uma batalha no deserto, mas vamos lá, né? Eu acho que por estar no deserto é um bom lugar pra chuva, né? Afinal de contas, são dois ciborgues batalhando num deserto. Se cair uma chuvinha ali, eu acho que fica de boa. Mas um tema pra cair na chuva? Como assim? Um tema pra cair na chuva, sei lá, ué. O tema vai cair na chuva? Vamos lá, tá, vamos explicar. Tem 30 minutos aí, vamos explicando aí. 30 minutos, porra, opa, vai 30 embora. Segundos. Falou, tchau. Vou continuar falando merda aqui então, tá de não, boa. Porque... Não, é porque realmente a música tem uma batida perfeita pra você tomar banho de chuva, porque tem gente que sai correndo, tem gente que vai andando na chuva e a música é boa pros dois. Muito bem. Luísa, sua vez pra explicar por que sua música é melhor pra cair na chuva. Bom, se supondo que você esteja num dia de chuva com um sapato escorregadio, que é sempre o meu caso, eu vivo caindo por aí. E você escorrega na chuva, você tá ali ouvindo o teu tema do MK de boa. E você pode fingir que você não caiu, que é tipo um golpe do Liu Kang, digamos assim. Cara, eu já perdi. Eu já assumo. Ponto. Mas vamos deixar essa explicação de lado e vamos para a nossa última perguntinha espontânea. Qual é o maior pacote que vocês já levaram na chuva? Você falou maior. Repete. O maior pacote. Não. É o maior ou pior? Qual o pior pacote que vocês já levaram? Pro Fedaika, talvez não manja o que é pacote. Nesse caso, talvez pela regionalidade, né? É, pacote é tombo, no caso. Qual o pior tombo vocês já levaram na vida? Fedaika, manda bala. Cara, não sei, porque eu vivo tomando tombo. Em quase todos os meus tombos, eu apareço com um corte novo ou com um ralado. Eu já caí de boca no chão e não quebrei o dente. Hein? É o Black Mage do Final Fantasy, pô? Quase. Eu sei que eu já caí de boca no chão e não quebrei o dente. Não sei como. Isso é sorte. Eu não tive sorte na hora que eu soquei o vidro, mas tudo bem. Ai. Meu Deus do céu. Eu já levei cabeçada da minha cachorra e fiquei com o dente quebrado, parecendo o Lloyd. Nossa. Mas esse foi o pior tombo ou não, pra você, Luiz? Não. O pior tombo que eu já tomei foi uma vez que... Eu morava numa casa que ela tinha um terreno caído. E eu fui inventar de descer de roller. Oi, meu nome é Luísa, esse é o Jackass. Sacanagem. Tipo, o piso era azulejo quebrado e no meio tinha concreto pra passar o carro, né? Sim. E... Só que eu não desci no concreto, eu desci no piso, né? E a minha mãe tava lá na garagem, lá atrás, esperando eu descer, conversando com a vizinha. Quando ela viu que eu perdi o controle do roller, tava indo pra frente e pra trás, e o roller não parava, não conseguia parar aquela porcaria. A ideia era ir até o final da garagem e me jogar na parede, né? O máximo que acontecia é machucar o braço, ficar 3 dias sem conseguir dormir de lado. Mas a minha mãe colocou o pezão na frente. Ai, Jesus! Aí eu quebrei o braço esquerdo. Nossa! Mãe, sua mãe te ama, né? A minha mãe me ama. Caralho, puta merda. Mas eu também tenho vários tombos. No Natal do ano passado, eu caí do carro da minha mãe tirando as compras. Fiquei 2 semanas de muleta. Fui lá comemorar o ano novo de muleta. Caralho, eu tava em movimento? Enfim, Snake, qual foi o seu pior tombo, cara? Eu costumava dar bastante de bicicleta, cara. Então eu tomava altos tombos, assim. Mas teve um que foi memorável. Que eu, na rua da minha casa da minha avó, tem uma ladeirona, ok? Ok. E do lado da casa da minha avó é a casa do meu tio. Eu vou contar dois porque é na mesma ladeira. E no final da casa do meu tio tem aquela coroa de Cristo. Já ouviram falar? Sim, aquela planta deliciosa de ralar. Então, aí o que eu fazia? Era assim, a casa da vizinha, a casa da minha avó, a casa do meu tio. Final da rua, espinha era a coroa de Cristo. Aí da casa, eu fazia um gap, pulava da casa da vizinha pro gramado da casa da minha avó e freava até a metade do gramado do meu tio. Só que uma vez o freio da minha bicicleta não funcionou. Deu merda. A minha sorte, não sei se é sorte ou se é azar, cara. Porque no meio da coroa de Cristo, ela tinha um tronco e a bicicleta deu certinha com a roda naquilo. A bicicleta só fez assim, ó. E eu caí sentado do outro lado. Você tipo girou um mortal, assim? Girei, em cima da coroa de Cristo. Em cima da coroa de Cristo, só que eu caí do outro lado sentado, assim, tipo... Nossa, eu fui teleportar, não estou, quem sou eu? Só que, agora, cara... Agora eu fiquei lembrando das hienas do Rei Leão. É. Mais ou menos. Cara, só que minha perna, meus dedos, cara, eu tava de chinelo, tudo cheio de espinho, cara, e eu fui um por um, assim. E teve outra vez que eu fui também pular do mesmo jeito, só que eu caí na parte onde tinha pedra, onde que era bem a entrada da garagem ali, né, da casa da minha avó. Aí a bicicleta caiu, tombou, e eu me embolei, cara, com bicicleta e tudo, e eu fui comendo grama. Eu vi que uma cara, o lado esquerdo tava comendo grama, assim, né, e eu vi o olho, assim, a graminha saltando. Eu, nossa, tá parando a grama, que legal. Me solando, assim. Pra você ter noção, cara, eu fiquei tão doído que eu fiquei 5 minutos. Não passou ninguém na rua. Isso que é o pior. com a perna esquerda, entrou dentro do quadro da bicicleta. Eu não conseguia sair dali porque eu tava muito doido, cara. Eu tava sentindo muito dor. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. A grama tá gostosa. Prova de que ser idiota é uma arte, isso aí. Não tinha uma Nádia pra você chamar. Não, não. Partava 14. Nádia. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui, quietinho. Cara, eu sempre fui estabanado, eu tenho alguns pontos por vários motivos. Eu já atropelei Fusca, já caí com uma garrafa de... Não, peraí, você atropelou um Fusca? Já atropelei um Fusca, cara. Eu tava correndo atrás da bicicleta da minha mãe. Eu acho que já devo ter contado aqui. Só que eu tava assim, eu corro mais que a bicicleta, né? Tinha um Fusca parado, eu ultrapassei minha mãe correndo a pé e ela de bicicleta. Só que eu olhei pra trás, só que tinha um Fusca parado, cara. Eu macei o Fusca com a cabeça, eu fui 13 pontos na cabeça. Então, eu tenho vários tombos memoráveis, eu vou contar dois. Um, assim, que... Sabe quando você tá em casa com a sua mãe, né? E você tem o costume de tomar refrigerante e deixar sempre o copo do lado do sofá, né? É. E sentar no bar sofá é melhor que você... Às vezes, mais confortável do que você sentar em cima do sofá mesmo em si. Que é um lugar mais alto, etc. E eu tava brigando com a minha irmã, e aquele dia lá eu tinha meio que discutido feio com ela. Só que ela me empurrou e eu desequilibrei, eu caí de costa no copo. Só que, eu não sei como não... Não me machuquei nada, a única coisa que fez foi rasgar minha camiseta, mas eu destruí o copo, eu moí o copo, tá ligado? Eu não sei até hoje como que aquele copo não entrou nas minhas costas. Aí, perdido na sua coluna. Refrigerantinho geladinho. É, deixa durinho, né? Mas enfim, não entendo a frase errada, pelo amor de Deus. Outro momento, eu tava... Sabe quando você encontra o pessoal assim, eu morava em condomínio, e a gente sempre comprava aquele pacotão de salgadinho, né? Uhum. Só que tinha um piá muito chato e eu não queria dar salgadinho pra ele. Aí, só que a gente tava numa putaria de... Sabe quando os caras batem massa de concreto? Só que eles tiram aquela piscina de madeira e colocam em cima da parada de areia? Assim, daquele burro de areia? Eu falei, não, eu sou muito foda aqui, eu vou sair do chão, dar um pulo direto no chão pra aquela parada lá em cima. Falar, cheguei em cima com um pulo só. Só que eu pulei e eu não consegui alcançar o topo da parada. Então, ou seja, no ar você já levou o pacote, eu caí, me esfolei tanto e derrubei o pacote de salgadinho no chão, cara. A primeira pessoa que correu pra me ajudar, que eu pensei que ia me ajudar, foi espiar. Só que a primeira coisa que ele fez, ele voou no pacote de salgadinho. Puta, e todo mundo... O gordo. Certo? E eu lá, ai, minhas costas. Cara, esse dia foi foda. Esse vídeo. Cara, meu Deus do céu, agora que eu lembrei, foi postado esses dias do tombo meu. Na casa do Sábado. Ah, Luiz, segue o link no post, pelo amor de Deus. Quando a gente tava planejando a fusão entre o Sob Controles e o Melo X para virar o Level Mais, o Snake quis pular a janela da minha casa, da minha antiga casa lá. Porque a calça jeans tava muito apertada e não deixou esticar a perna. E ele bateu a canela de uma forma tão doída, cara. Tá no vídeo aí, vocês têm que ver. Valeu, muito a pena. Kenny, aqui um beijo, obrigado pela edição maravilhosa. Nossa, mas aquela da janela foi foda, cara. Doeu até em mim. Bom, cara, eu vejo aquele vídeo... Sabe quando você fecha o olho assim, na hora que você vê a parada? Então. Cara, um mês depois... Se você não tivesse calça, acho que tinha tirado um pedaço da tua... Tinha. Mas ficou um mês, cara, com aquele caroço na minha canela. Mas enfim, vamos aqui para as músicas, né? Tocar as músicas antes de a gente encerrar os programas, né? Os programas aqui. Fedaika, peça sua música para tocar aí. Eu quero que toque The Only Thing I Know For Real, do Metal Gear Rising Revengeance. Vamos lá, bola caixa. diz a sua música? Toca aí o tema do Mortal Kombat pra imaginar que a gente seja o Liu Kang. De fato, deixando tudo no final só pra deixar aquele suspense, né? Aproveitando. Primeira disputa aqui foi o tema pra música por circo, uma de Fallout 2 e outra de Legend of Zelda Ocarina, né? Isso, Ocarina. Ocarina of Time. A Karina do Tempo. A Karina do Tempo. E qual que é a sua escolha que você vota aí primeiro, Snake? Puta, cara. Eu acho que a do Ocarina of Time, pra mim, me agrada mais, porque realmente ela passa mais aquela... aquela coisa assim de circo mesmo, sabe? Aquela coisa assim de... Que, o circo veio do campo, querendo ou não. E aquilo que o Fedaikin falou tem uma certa lógica, sabe? De você parar, assim, imaginar o campo, e daí vem aquela caravana de circo, assim, bem medieval, assim. É, pra mim, eu voto vai 3 pontos para o Fedaikin. Então vamos lá. Vou votar na Luísa aqui, pelo fato de que palhaço normalmente é uma coisa tão engraçada assim. Normalmente é meio melancólico, né? Então você lembra aqueles palhaços pintados meio bizarro, assim? E a música, no começo dela, por mais que ela seja suave, ela é um pouco melancólica, né? Então o tema do Fallout 2, lá do Armstrong, né? Armstrong, isso? É, Louis Armstrong. Isso. Ela se encaixa muito bem para esse tema de circo. Mais 3 pontos, então, para a Luísa. Mais 3 pontos, porque ela já tinha 0, né, antes. Então, vamos lá para a segunda disputa, Snake. Música para caligrafia. Caligrafia. Qual que eram as músicas mesmo? As músicas eram... Terminal March. Terminal March. E a versão do Top Gear. E eu vou votar Terminal March. Deixa eu aproveitar aqui, que essa música é foda demais. E ela é totalmente desafio, então eu concordo com o Fedaika. Não, cara, eu vou ter que votar lá na Luísa, porque true fact, quando a gente, no colégio, sempre tem aquela mania entre os amigos, quem termina primeiro. Então, é aquela coisa assim, tipo... Todo mundo se olha aí. Porra, quem termina o exercício primeiro, tá ligado? Então, a gente fazia isso também com caligrafia. Quem terminava a página primeiro, assim, falava, eu ganhei primeiro, só pra dizer que eu era melhor em caligrafia do que você. Coisa de pirralho de segunda série. Mas meu voto agora vai pra Luísa. Cara, eu usaria um contexto muito massa pra caligrafia se eu tivesse escolhido essa música. Eu falava assim que a pista lembra muito a linha da caligrafia. É, não aí, parece ó, bastante, cara. Eu nunca chegava nessa parte. Não, a pista mesmo era três discos. Essa fase eu não cheguei. Mas enfim. É, e a última disputa, qual que foi a nosso tema, Snake? Músicas para cair na chuva. Aí a gente teve uma contradição, hein? Um falou em cair, assim, de aproveitar a chuva, e o outro cair de cair mesmo, de sim, boca, né? É, do cair da chuva e o outro de cair na chuva, né? Bom, é, aí vai qual depois... que sua primeira sua escolha pra esse momento, então? Olha, cara, foi difícil, mas eu vou voltar pro Fei Daikin, porque, pra mim... Lembrou um filme japonês chamado Crow Zeroes, que o cenário, eles estão... É, briga de colégio, briga de gangue. Sim. De colégio. É muito bom o filme, fica a dica. Eles se reúnem no pátio, na cancha do colégio, que é de areia, e tá aquele desertão. Aí chega a metade do colégio de um lado, a metade do colégio do outro, aí eles ficam se encarando assim, agora o bicho vai comer, agora o bicho vai pegar e não sei o que, e começa a chover. Aí ligou uma coisa com a outra e vai pro Fei Daikin. É que como é aquela luta de duelo, assim, né? Aquela. É luta de duelo, olha que bonito. Luta de duelo. É luta de duelo de briga de dois. Então me lembrou isso, veio no meu coraçãozinho e os votos vai pra Fei Daikin. Muito bem, eu voto com certeza na Luísa. Melhor explicação. É que assim, ó, quando você cai, você tem que... Ou você encara a realidade ali que é dura e cruel, você vai se machucar. Ou você aproveita e faz uma pose muito maneira, né? Por exemplo... A posição de luta ou de voadora, voadeira, no caso, dois pés, do Liu Kang. E obviamente, cara, como a gente sempre quer, né? Porque a gente curte pra caralho empatar as coisas, principalmente pra vocês votarem, né? Nos participantes aqui da nossa disputa na Playlist Versus. Dessa vez, Fedaika, o nosso revisor. Atualmente não tá publicando tanta coisa por conta da vida, como ele fala mesmo, né, Fedaika? A vida é uma vida inferno, cara. Sim. Mas em breve você vai estar com novas postagens aí, né? Logo que acalmar as coisas. Em breve estarei, vou até dar um spoiler aqui. Hoje fiz a compra da minha, finalmente, minha filmadora. Opa! Oh! Opa, opa, opa. Então já tem algumas coisas pra engrenar. Bota a graxa. Bota a graxa, exatamente. Eu vou aproveitar também que essa semana eu me dei um outro presente pra mim mesmo, que Michel tava lá todo invejoso, que é o The Legend of Zelda, o Hyrule Story. Oh, massa, livro massa. Lindão. A pergunta é importado ou nacional? É em inglês, mas é importado. Muito bem. Sacou? Sim, sim, sim. Quis dizer a mesma coisa com duas frases. E paguei em dólar, tá? Paguei em real. E Luísa, nos conte o que você faz importante para a contribuição da nossa sociedade, digo, pelo nosso blog. Bom, eu continuo escrevendo na minha coluna, The Pink Joystick. Vou lançar semana que vem a terceira parte da minha historinha, né? Senta que ela vem história. Na verdade, um dia antes desse cash. Bom saber, bom saber. A gente tem que pensar viajando no futuro aqui, tá? De volta para o futuro. E tô fazendo uma série de artigos sobre a história dos videogames. Então quem curte história, quem curte videogame vai gostar da minha série de artigos. Eu tô na terceira parte. Tá sendo um pouquinho longo, mas é de propósito. Se vocês curtirem, dá uma lida lá e comentem. Sim, comentem lá. Tanto nas publicações antigas do Fedaika, né? Vale a pena conferir todas elas aqui. As publicações atuais e antigas também da Luísa, né? Então confiro lá todas as partes dessa história do videogame, dos videogames em si. E as publicações do Fedaika, né? Isso, ainda vou dar. Vou causar invejinha, porque eu leio antes de todo mundo. Ó, vou dizer uma coisa pra galera, hein? A gente lê coisas piores que vocês, hein, galera? Acredite. Se você não viu o Rodite e o Madruga escrevendo, mas enfim. Um dia vai rolar umas black tapes aqui sobre os textos, meu filho. Um Wikileaks. Por trás dos bastidores. Bom, vamos ficar por aqui, né, Snake? Você não vai perguntar o que eu faço nesse blog, porra? Não. Bom, e Snake, o que você faz nesse blog? Você pediu pra perguntar? Não faço muita coisa, mas agora está ficando importante aí. Isso aí, agora você é co-host. Co-host. Co-host. Você é do co-host agora. Do Game Track aqui, nosso podcast de temas musicais em si, que tem várias outras aplicabilidades. Exato, o que você faz nesse blog? Eu faço tanta coisa. Eu ajudo o Fedak em parte de revisão dos artigos que vão de multimídia e de podcast. A parte de coluna, normalmente, ele que está revisando. A parte de publicidade agora do Level Mais, né? Da parte do Facebook eu faço, do Alvanista eu faço, a edição do podcast eu faço, a edição do Jogatina Plus eu faço, gravo. Então, muita coisa. Ok, deu pra entender. Sim, né? Então, vamos ficar por aqui agora, vamos parar de se enrolar, já que esse cast era ficar pequeno, ficou um pouquinho grande. Mas, espero que vocês tenham gostado agora do Game Track, agora postado quinta-feira, propositalmente, porque em breve a gente vai ter a periodicidade mudada, né, Snake? Vamos mudar, vamos ser semanal. Isso, a partir de qual número mesmo? A partir do 70, especialmente preparado para você. Sim, e lá a gente vai ter surpresas de formatos aí, e espero que vocês gostem, que a gente tem coisa bacana vindo por aí. Olha só, hein? Então vamos agradecer os nossos participantes aqui. Luísa, então, o primeiro agradecimento vai para você. Valeu. É isso aí. Faça seus pedidos de votos aí, fala por que você quer continuar no programa. Eu quero continuar o programa porque eu sou menina e sou bonitinha. Ô, Fedai, que você perdeu, hein? Só pra avisar. Quem garante que eu não sou bonitinha também? Mas votem nas minhas músicas porque elas foram as mais legais a serem escolhidas e eu gosto muito do Louis Armstrong. Muito bem. E Fedaika, faça sua justificativa para o pessoal votar nas suas músicas. As pessoas votam nas minhas músicas porque fui eu que escolhi, primeiramente. Muito bem, tá certo. Uma justiça de voto. Na verdade, eu não vou fazer jabá pra mim. Vocês votem nas que vocês acharem melhor. Eu, obviamente, já perdi a última porque a justificativa foi uma bosta. Comparada à do Liu Kang. E eu quero continuar só porque daqui pra frente... É porque se o Wesley ganhar, eu quero dar um pau nele. Se é que vocês me entendem. Mas o Wesley já saiu. Quem ganhou foi a Suzy. Olha só, então beleza. Ele já perdeu já. A gente já avisou isso no programa passado, que ele perdeu por questão de poucos votos, né? Eu tava estudando, meu filho. Não tava ouvindo nada. Quem dá exame pra concurso público é isso, né, cara? Tô fazendo concurso público pra prova de exame de suficiência, que eu não passei, digo de passagem. Ixi, vamos lá. Bom, vamos finalizar aqui por aqui, Snake. Se você curtiu... Comentem aí, né, no post. Comentem, que isso é muito importante para a gente. A gente sabe que tem bastante gente ouvindo esse negócio e tem pouco retorno disso daí, hein? Isso, deixe seu feedback, é muito importante para a gente saber como tá o formato. Ainda mais que a gente vai ter novidades no futuro aí. Então, o feedback de vocês é ultra necessário, tanto para a gente saber se tá agradando vocês ou não, né? Se não, vou rastrear o IP, vou na casa de vocês, obrigar vocês a comentarem. Sacanagem, hein? Bom, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos e até a próxima edição. Falou, galera! Falou! Falou, galera! Até o próximo level! Até o próximo level! Tá me tendo isso agora?